explode o coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua e chamam loucos, porque contamos estrelas no céu e chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Concorrência, tá na hora de vocês rasgarem, que o Palio Cabuloso tá na área. Te morder.

palho. É muita onda, meu irmão. Respeito o frango favorito. Respeito o Dé Ferraz. Andrezinho CDs. E quem falou que querer não é poder? Eu te quero e você pode fazer de mim o que quiser. E quem falou que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Nunca viu nem de perto o nosso abraço. E quer saber que se dane esse povo todo? O nosso amor não precisa de plateia. Desse jeito, pô. O povo curioso deixa a gente quieto. E a gente se está acima de qualquer suspeita. Se a gente tá bem, não deve pra ninguém. Deixa nós respeita. Se até nossas brigas são perfeitas, está acima de qualquer suspeita. Se a gente tá bem, não deve pra ninguém. Deixa nós respeita. Meu amigo Cristiano de Maranhãozinho, Paulo Avião, ah, Bruno Pira. Em nome de Yuri do Paredão Entretenimentos, Áudio Mix, Marquinhos Áudio Mix. Bota o palho cabuloso pra tocar no vermelho, meu patrão. Sucesso do meu parceiro Levine. O que adianta brigar se a gente não se entende? Eu explico, mas você não compreende. Não me olha assim, não toca em mim. O nosso amor acabou e é para sempre. Meu coração não é tapete pra você usar. Foi tomada e eu não vou mudar. Tô deixando pra lá. Tá aí a sua liberdade. Oh, oh, se você não se insiste, então vai. Segura na mão de outra pessoa. Se der vontade, beija na boca. Tira a roupa. Eu não vou pra trás, não volto atrás. Vai, não perde seu tempo, segue seu caminho. Quem tá aqui pra frente, tô indo sozinho. Nessa relação adianta brigar se a gente não se entende. Eu explico, mas você não compreende. Não me olha assim, não toca em mim. O nosso amor, App Music Prime, não é tapete pra você pisar. Deitar e rolar. Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar. Tô deixando pra lá. Essa Cabuloso, pra cima! Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos. E era pra ser escondida, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Parceiro Rodolfo, Eletrocente! Site de apostas online, Yuri do Paredão, Fábio Mix. Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o 5. Será que tem uma moça gritar baixinho? Sim, tá bom, mas as paredes têm ouvido. Era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente participa. Aquela pegadinha, vai. E vamos acordar esse prédio, fazer inveja. Music Prime, APP Music Prime. Novo Palio Cabuloso, surpreendendo mais uma vez. O meu carro tá preparado pra fazer festa com as novinhas. No porta-mala tem bebida, eu puxo o som na carrocinha. Para que não venha ligar com seu rádio de pilha, não. Porque quando eu ouvi o som, você não aguenta a pressão. Não liga não, hein. Para que não venha ligar pro seu para que o seu rádio de pilha, não. Você não aguenta a pressão. Quando eu ligar no paredão, vai. Eu quero ver bumbum no chão. Eu vou botar muita pressão. Eu quero ver bumbum batindo no paredão. Quando eu ligar no paredão, eu quero ver bumbum no chão. Eu vou botar muita pressão. Eu quero ver bumbum no chão. Só no chiclete eu tenho. Esse solo bem diferente. Tá preparado, meu favorito, faz a festa com a novinha. No porta, ai, galeguinha se comenta. Ai, galeguinha. Para que não venha ligar o seu rádio de pilha, não. Porque quando eu aumento o som, você não aguenta a pressão. Para que não venha ligar o seu rádio de pilha, não. Porque quando eu aumento o som, você não aguenta a pressão. Quando eu ligar no paredão, eu quero ver bumbum no chão. Eu vou botar muita pressão. Eu quero ver bumbum no chão. Quando eu ligar no paredão, eu quero ver bumbum no chão. Eu vou botar muita pressão. Eu quero ver bumbum no chão. Meu parceiro Rodolfo Eletrocente, Rodolfo Eletrocente. Yuri do Paredão. Palio Cabuloso, você